Olá, caros ouvintes, muito boa noite. Começa agora a primeira edição de Cienciologia, um espaço de cariz informativo que pretende trazer durante 15 minutos, de uma forma mais ou menos informal e formal, as últimas novidades do mundo da ciência, tanto em Portugal como lá fora. E é por lá fora que vamos começar esta primeira edição do Cienciologia. Imagine que, de repente, há embalagens de comida que já não precisam de tantos alimentos, aliás, de tantos componentes químicos para que os alimentos se mantenham saudáveis. Aliás, até por mais tempo e com outra frescura. Imagine até que tenha à sua disposição bananas de cor azul com mais potássio e que, por exemplo, tenha também à sua disposição tomates com sabor a limão ou com uma carga superior de antioxidantes. Eles ajudam a prevenir doenças como o cancro. E se isto parece assim tão irreal, pois fica a saber que, até algumas das coisas que já aqui falamos, existem mesmo. Enfim, a cor azul é mais para dar uma... Enfim, para chamar a atenção. Mas, enfim, o potássio não. Ele é benéfico. E esta banana já foi desenvolvida em Israel. Aliás, já há algum tempo, não é uma novidade. A novidade é que o jornal brasileiro Veja.com lançou na passada semana um artigo que dá conta das principais evoluções no mundo da ciência para a agricultura e, da comida. Algumas organizações, como por exemplo a ONU, apontam que daqui a 40 anos teremos uma população mundial a rondar os 9 mil milhões de pessoas. E que para que conseguíssemos suprir todas as necessidades alimentícias, teríamos que quase duplicar o território existente atualmente para, para a agricultura e para a criação de animais para alimento. Como é lógico, a Terra é finita e não há espaço para mais. Ou seja, a única solução vai ter mesmo que ser recorrer a produtos artificiais para conseguirmos todos alimentar-nos como deve ser. Estas comidas podem, por uma parte, ser não só uma solução em termos alimentares, mas também em termos económicos, já que, para já sendo caras, a seu tempo poderão ficar mais baratas, sobretudo porque o custo de produção é menor. Por exemplo, a produção de carne a partir de um tronco de células consome menos de 2%, aliás, consome sinceramente 2% do que é atualmente necessário para manter um animal, depois matá-lo e prepará-lo para comercialização. No mais, há uma poupança ou uma diminuição entre 80% e 90% dos gases de efeito de estufa para a atmosfera. E estes são apenas alguns dos benefícios para a composição desta carne. De alguma forma podemos dizer que será preciso apenas matar um bovino para a produção de uns quantos bifes de vaca, por exemplo, ou hambúrgueres, ou almôndegas, ou o que queira. Mark Post, da Universidade de Maastricht, está bem perto de chegar àquilo que mais se parece com um hambúrguer, e que atualmente ainda custa 325 mil dólares. Enfim, são os custos da produção, mas uma produção inovadora, para já, há que ter em conta. O projeto ainda não foi apresentado, mas deverá sê-lo nas próximas semanas em Londres, segundo adianta o próprio Mark Post. A comida, ou neste caso o hambúrguer, pesa 140 gramas e tem 20 mil finíssimas tiras de músculos. Ora, esta carne é uma carne que no fundo é natural, mas não é. Digamos que, de uma forma clara e simples, é como clonar um animal, só que desta vez é clonar um alimento. A clonagem, no caso, pode servir precisamente para a produção mais barata e mais imediata de alimentos. É lógico que os animais são o maior problema, mas nem só de comida animal vive o homem. Por exemplo, o arroz é uma das batalhas com as quais se trava o mundo. A Fundação Bill Gates, com o suporte da Academia Chinesa de Ciências da Agricultura, permitiu ao agrónomo chinês Zikang Li encontrar uma variante do arroz com maior resistência a inundações e secas, que cresce mais rapidamente e com mais grãos. Por outras palavras, uma produção mais rápida e em mais quantidades de arroz, precisamente o que estas 9 mil milhões de pessoas precisarão para se alimentar. Mais e mais rápido, no caso com o mesmo espaço de terra. Mas não é a única situação. A carne a partir de troncos de células e o arroz a partir, aliás, neste caso, numa variante que produz mais e mais rápido, são apenas o princípio de uma longa história que se chama comida geneticamente alterada. A Universidade do Missouri e a empresa norte-americana Beyond Meat desenvolveram um composto de ervilhas que, depois de processadas, mais parecem com carne de frango, segundo adiantam alguns pesquisadores desta universidade e desta empresa. Alguns testes cegos já enganaram consumidores, que acreditaram mesmo que se tratava de carne de frango. Como é lógico, testes. Não houve aqui nenhuma ilegalidade. No mais, esta carne processada, ou estas ervilhas, que mais parecem um pedaço de carne, tem algumas vantagens muito óbvias. Não tem colesterol, gordura saturada ou os hormónios administrados aos animais. Estes que os animais precisam para crescer mais depressa. Precisam, por assim dizer. E se está a pensar comer um bom ovo estrelado, talvez já não consiga da mesma forma que consegue atualmente, mas é possível comer comida com sabor a ovo. Por exemplo, uma salada. Não digo propriamente com alface e tomate, deste que conhece. Talvez mais com tomate roxo, se quiser até com sabor a limão. Ou então com algas. É, não propriamente com alface, mas com algas. Vamos por partes. A Hampton Creek Foods decidiu criar, ou conseguiu criar, um pó esverdeado que, junto com, enfim, outros alimentos, fica com o sabor de ovo. Eu acho que nem vai dar pela cor esverdeada do pó. Ele pode ser junto a bolos, a saladas ou outras comidas, como por exemplo aquela carne feita de tronco de células com um bom arroz chau chau ou zikangli, se preferir. Mas não é tudo. É que há outros animais que hoje em dia nós não exploramos, nós ocidentais, mas que poderão trazer a solução para a sobrevivência da espécie humana. Estes que hoje matamos por matar, podemos começar a matar para comer, ou até, se preferir, começar a criar para matar depois e comer no fim. Estou-me a referir aos insetos. Estima-se que cerca de 900 espécies de insetos sejam comestíveis. Algumas delas já são mesmo comestíveis. Por exemplo, os chineses, que são conhecidos por comerem de tudo, e não será por acaso, são o país mais populacional do mundo, com um quinto, talvez neste caso um sétimo, da população humana. Mas diziam então que no presente já há chineses que comem espeto de gafanhoto nas ruas, é algo que se vende com frequência. Ou, por exemplo, os japoneses que já comem vespas. Sim, é possível comer vespas. Ou grilos. Estes animais que tanto encantam as noites de Portugal, por exemplo, são comidos na Tailândia. Estes são apenas alguns dos exemplos. Há outros, enfim, há outros produtos que são, outros insetos que são conferidos em produtos e que daí dão os próprios alimentos. Ou seja, não é comer insetos isoladamente, é comê-los geneticamente alterados ou com outros produtos alimentares. No caso, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura está a desenvolver alguns alimentos geneticamente alterados a partir de insetos. A carne é um deles. A farinha de grilo é o outro, por exemplo. A farinha de grilo poderá ser um bom componente, por exemplo, para fabricar pão. Juntamente com o sal, juntamente com ovo e até com alguns componentes químicos que derivam deste material geneticamente alterado, poderão permitir, por exemplo, que algumas nanopartículas deem um sabor diferente aos alimentos. Há pouco falei no tomate com sabor a limão, e não foi por acaso, foi mais uma descoberta, um desenvolvimento de pesquisadores norte-americanos com israelitas. Israel, que é desde já um país, enfim, pioneiro nestas e avançado nestas pesquisas por produtos alimentares, mas dizia eu então que pesquisadores israelitas e norte-americanos chegaram a uma invenção no mínimo curiosa. Eles conseguiram, aliás, eles descobriram que é possível fazer, por exemplo, tomates com sabor a limão através dessas nanopartículas, que não têm apenas o objetivo de alterar o sabor. Pode comer o morango já, por exemplo, mais doce, mais azedo, dependendo das propriedades do próprio maracujá. Outros alimentos poderão também ter as suas propriedades de sabores e estas nanopartículas vão intensificá-los ou diminuí-los quando em contacto com a língua. No mais, quando em embalagens, elas ajudam a manter conservado o produto alimentar, como se fazia há uns tempos com as arcas de sal. Recorda-se, há uns tempos conservava-se carnes, por exemplo, em sal. Não era preciso químicos. Esses químicos podem agora voltar a ser dispensados, recorrendo a estas nanopartículas naturais que poderão ajudar não só a mudar o sabor dos alimentos, por outro lado também a proteger a sua frescura e a sua qualidade quando em embalagens, mas mais do que isso, aplicados em fertilizantes, estas nanopartículas podem ajudar a perceber se há sementes contaminadas ou não, e em alguns casos até eliminar o contaminador da semente, de forma que ela possa crescer saudável e, por consequência, dar produtos saudáveis. Há também um pó que substitui o sal, já que lhe falei. Portanto, agora imagine comer algas, uma saladinha de algas, por exemplo, com um bom arroz zinganglia. Juntar a estes ingredientes, por exemplo, um bom pedaço de carne. Enfim, até podes escolher. Tem várias possibilidades para escolher. Ou carne de insetos. E acredite, nem todos serão assim tão maus quanto isso. Embora possa fazer um pouco de impressão. Mas dizia, ou carne de insetos, ou se quiser, pesquisas mais concretas, carne de ervilhas. Já é uma carne processada, digamos assim, ou melhor, não é propriamente carne, mas é assim chamada de carne de ervilhas. Ou se preferir então esta carne, que é do tal hambúrguer, que custa 325 mil euros e pesa apenas 140 gramas para já, que é uma carne, dizia eu, que é então produzida a partir de tronco de células, ou seja, é carne produzida a partir da própria carne. Pode juntar um bocadinho de sal, por exemplo, ou se quiser este pó, e pode, para além das algas como salada, fazer-se acompanhar de um tomate que, por um lado, pode saber a limão, ou então outro, um tomate rocheado que tem mais antioxidantes e que ajuda a prevenir doenças várias. A mais grave, o cancro. Estes antioxidantes ajudam a manter vivas ou revitalizadas as células. São apenas alguns dos inventos, no caso, que vão fazendo crescer a nossa ciência, no caso, alimentar. É de notar que, atualmente, muitas pessoas sofrem de fome, não por uma questão de má distribuição dos alimentos, mas já por uma saturação. Dou-lhe também conta de uma outra notícia. Há pesquisadores que estão, precisamente, a partir de algas, a estudar a possibilidade de gerar, a partir daqui, biocombustível. A procura está, a questão está, na procura crescente de combustíveis, como o petróleo, e que está a acabar. Estima-se que o petróleo não vai chegar a 100 anos. É muitas vezes apelidado de o sangue da terra. E está a fazer com que o nosso ecossistema sofra várias alterações. Os gases que o petróleo lança para a atmosfera, nestas quantidades, estão a tornar-se prejudiciais e a também ajudar ao aquecimento global. Biocombustível é uma solução que já tem sido estudada, aliás, já tem sido posta em prática com outros componentes. No caso, aqui, a questão é mesmo com as algas. Elas podem, por uma parte, ajudar não só a alimentar, como disse há pouco, mas também a ajudar a gerar biocombustível. Uma alga pode servir em parte para alimentar e noutra parte para ajudar a fazer andar o seu carro. É uma, no caso, uma pesquisa que ainda está em fase de iniciação, mas que tem já algumas pernas para andar. Há alguns componentes químicos que são utilizados em outros biocombustíveis e que estão presentes nas algas, o que poderá indiciar que estas podem, de uma forma bem sucedida e até sem grandes adaptações, fazer com que seja possível, a partir delas, gerar biocombustível. Atualmente, a eletricidade nos carros é uma alternativa mais barata e com menos danos para, enfim, a natureza e para, para a nossa camada de ozono e atmosfera. Mas, ainda assim, não é ou não deve ser a única solução, já que a eletricidade necessita de água. E a água é um recurso natural que também é finito. É uma energia renovável, até certo ponto, mas que pode, em excesso de utilização, como é lógico, trazer danos incalculáveis, não só à espécie humana, mas também. Para finalizar este Cienciologia, deixe-me contar-lhe que, em Lagos, está a decorrer um espaço de ciência para os mais pequenos. O espaço começou no dia 1 de julho e vai prolongar-se até ao próximo dia 30. De segunda a sexta, estas práticas de ciência vão decorrer entre as 14h30 e as 17h30, de segunda a sexta, e no mês de agosto, de terça a sexta, no mesmo horário, das 14h30 às 17h30. O custo para os mais pequenos, o custo varia entre os 6 e os 40 euros, dependendo do número de atividades que se queiram pôr em prática. Este Lagos com Ciência, esta iniciativa Lagos com Ciência, está, enfim, acessível a todas as crianças entre os 6 e os 12 anos de idade. É para eles que esta ciência é feita. A primeira edição do Cienciologia fica por aqui, já passamos até um pouco do tempo, mas era importante trazer esta notícia com detalhe, porque há uma enormidade de estudos e avanços que estão a ser feitos para uma maior alimentação, maior e melhor alimentação. Uma coisa é certa, voltando à primeira notícia, aquele livro da escritora Elizabeth, que em 1893 dizia que daqui a 100 anos o ser humano se alimentaria exclusivamente de pílulas, que por sua vez teriam todos os componentes necessários para a nossa sobrevivência, estava errado. Alguns anos depois, no caso 110 anos depois, não só isso não acontece, como o caminho é precisamente o contrário. Boa noite e até à próxima quinta-feira.